Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Eclipse Total aqui no canal 1 da Antena Web. Prestes a ser gravado e já depois de termos anunciado no Facebook o que é que iria acontecer na edição de hoje do Eclipse Total, ela acabou por ir uma para o ar mais tarde, devido a um problema técnico que esta tarde tivemos e que atrasou também as emissões do programa Escolhes Tu, Escolho Eu, para o ar apenas às 19h30. Entretanto, acabamos de saber do falecimento de um artista do mundo da música portuguesa. E então, ao contrário daquilo que foi anunciado, a edição de hoje será por inteiro dedicado a Graciano Saga, o cantor português que ficou conhecido como cantor dos imigrantes. Ele faleceu hoje, vamos daqui a pouco falar mais em detalhe sobre o assunto. Vamos tentar perceber o que é que terá acontecido, mas... acabamos agora mesmo de receber esta informação, prestes mesmo a iniciar a gravação do programa Eclipse Total, aqui para o canal 1 da Antena Web. A edição de hoje ia falar sobre o álbum da Romana, mas ficará para outra oportunidade. Graciano Saga, que tinha há pouco tempo lançado um disco, ele esteve muito próximo de ser um dos entrevistados da Rádio Antena Web. O facto de não estar em Portugal fez com que essa entrevista não fosse possível na altura, e portanto nunca chegou realmente a ser um entrevistado nosso, mas esteve em ideia, esteve em semi-agenda. Tal não é de todo possível de acontecer. Graciano Saga veio hoje a falecer. Ele ficou conhecido como um cantor de imigrante e é precisamente por aí que vamos começar. No ano de 93, 94, mais ou menos por aqui, Graciano Saga cantava a forma como os imigrantes viajavam de Portugal para outros países e como regressavam de outros países para Portugal. No caso, ele contava a tragédia real de uma família que regressava a Portugal, de Alemanha para Portugal, e que em Espanha, na cidade de Benavente, teve um acidente de viação. Ele fez outras canções alusivas aos imigrantes, que vamos também aqui ouvir mais uma, No Cantinho do Céu, e uma outra melodia que também teve muito impacto, chamada Mamã Saudade. Esta melodia reportava então ao falecimento da sua mãe, ou no caso à já não existência da sua mãe, a quem dedicou então uma melodia. São os três primeiros temas que nós vamos ouvir hoje na edição do nosso Eclipse Total aqui no canal 1 da Antena Web. Vamos à música, ouvintes. Começamos então com esta homenagem a Graciano Saga. A música chama-se Canção do Imigrante. É de 94. Imigrante, vem devagar, por favor. Temos muito tempo para lá chegar. E depois, lá diz o velho ditado, mais vale um minuto na vida do que a vida num minuto. Passou-se no mês de agosto este drama tão cruel de um imigrante infeliz. Foi tanta a pouca sorte, na estrada encontrou a morte quando vinha ao seu país. Do trabalho veio a casa, preparou a sua mala e partira da Alemanha. Mas seu destino afinal acabou por ser fatal numa estrada em Espanha. Dizem aqueles que viram que ali é tão apressado a grande velocidade. Foi o sono que lhe deu o controle, ele perdeu desse carro de maldade. Foi o sono que lhe deu o controle, ele perdeu desse carro de maldade. Trazia na sua mente ir ver o seu pai doente, estava no hospital.

Parece que estou a ver o teu rosto radiante de alegria, teus olhos que a todos abençoava, pois o teu maior presente era a nossa companhia. Os vizinhos que às vezes tu ajudavas vinham todos nesta data parabéns te desejar, mas como nós eram pobres, nada tinham para te dar. Chegou a hora da agonia, olhavas para mim, não sabia o mal que te atormentava. Os teus olhos se fecharam, o teu rosto pálido gelava. Que triste realidade. Mamã, hoje vou levar flores à tua campa, para ti, mãezinha santa, feliz aniversário. Mamã, saudade. Mamã, saudade. Mamã, saudade. Mamã, volta ouvintes. A informação do falecimento do Graciano de Saga foi-nos comunicarem indiretamente, ainda que não foi a nós diretamente, foi uma informação que foi publicada no, digamos assim, na página de um artista que tem tinha uma relação próxima com o Graciano de Saga. Foi através do cantor Rui Tato que temos conhecimento do falecimento do Graciano Saga. E por isto mesmo, porque procurando um pouco pela internet, procurando um pouco pela... Portanto, procurando um pouco pela... Sim, pela internet, ainda não conseguimos encontrar nenhuma informação por que motivo terá então falecido o Graciano Saga. A única coisa que eu consigo dizer-lhe é que o Graciano Saga estava doente, era algo que já se sabia, estava doente e estava ainda, portanto, eu creio que estava em fase de recuperação ou a tentarem perceber. É toda a informação que eu tenho, não tenho mais informação. Mas pronto, de todas formas fica esta homenagem. A fonte é fidedigna, o contacto, enfim, digamos que o cantor Rui Tato é alguém que nós conhecemos artisticamente, sabemos que é um, ou seja, uma fonte fidedigna. Infelizmente, pronto, deixou-nos então o Graciano Saga hoje, aquilo que me pude aperceber. Vou deixar mais músicas dedicadas aos nossos imigrantes, aliás, foi a panagem de toda a carreira do cantor. Vou deixar para já três temas: Deus Proteja o Meu País, Um Sorriso e Uma Lágrima, e porque há pouco trouxe essa música, vou trazer agora uma outra, ou seja, na minha saudade vou agora trazer uma outra, chamada Papá Saudade, que é uma resposta, digamos assim, porque Graciano Saga na altura teve algumas críticas muito, enfim, teve como é que eu ia dizer, ele foi de certa parte, chamaram a atenção, pronto, porque ele não fez uma dedicatória ao pai, quer dizer, só falou na mãe. Pronto, é uma grande legião de fãs, não é? A resposta foi imediata. A música já agora não se chama Papá Saudade, chama-se Perdoa-me Pai. Esta música não é a resposta, não é, como eu disse, Papá Saudade, mas ainda assim é a música que temos aqui, que também faz alusão então ao pai. Vamos então conferir estes três temas. Recordo: Deus Proteja o Meu País,

o mal que te fiz. Sim, eu sei, tu estás muito magoado, porque nunca estive a teu lado em nenhuma ocasião. Esqueci-me de ti, velho amigo, mas por favor, não te zangues comigo, porque tu é que tinhas razão. Meu pai, se no céu me estás a ouvir, então eu quero pedir o teu sagrado perdão. Meu pai, a tua alma vou rezar. Meu pai, sei que me ouves no céu. Meu pai, será que podes perdoar? Meu pai, te peço em nome de Deus, perdoa-me, meu paizinho adorado. Nem sempre estive a teu lado, tu eras tão infeliz. Perdoa-me, paizinho. Perdoa o mal que te fiz. Perdoa-me, paizinho que estás no céu. Escuta agora o filho teu. Perdoa-me, querido pai. Se no céu me estás a ouvir, então eu quero pedir o teu sagrado perdão. De volta, ouvintes, depois destas três músicas, a última das quais, Perdoa-me, Pai, a música então do cantor Graciano Saga. Já tenho comigo algumas informações que entanto fui pesquisando, ao que tudo indica, aquilo que foi percebendo. Graciano Saga sofreu de uma doença rara que lhe afetou de forma direta o cérebro. Desde a descoberta, ou desde a confirmação da doença até ao falecimento, foram apenas 4 dias. Esta doença afeta, segundo a publicação na página oficial do cantor, no Facebook, uma em cada 1 milhão de pessoas. Portanto, é uma doença extremamente rara e que... portanto, enfim... é uma doença que afeta poucas centenas de pessoas, um pouco por todo o mundo. E, portanto, digamos que é uma situação... enfim... não sei, uma situação que nos deixa, como é lógico, tristes. É uma perda de uma voz significativa, de uma voz marcante no panorama musical português. É certo que eu próprio já critiquei em tempos alguma postura do Graciano Saga. Não vou aqui deixar de criticar pelo seu falecimento. Como é lógico, acho que músicas como já aqui falei, na altura, As Mulheres de Agora São um Pesadelo, Na Coisa Que Eu Gosto Já Não Tenho Cabelo, era realmente um abuso, mas... não deixamos aqui ou não deixo aqui de fazer referência ao restante percurso artístico do Graciano Saga. Foi, como é lógico, um homem influente português, da música portuguesa, cá dentro, lá fora. Ele que esteve muito tempo emigrado em França, e muitas das coisas que contava não era apenas por saber, era também por ele vivenciar essas mesmas situações. Vamos aqui ficar com mais 3 temas. Eu vou agora reportar-me ao seu mais recente álbum. Um álbum que era um bocadinho um regresso a... era um bocadinho um regresso a uma... um tempo, enfim, um bocadinho mais... ou seja, voltou um bocadinho atrás na forma como fazia as letras. Voltou um bocadinho atrás e cantou coisas mais suaves. E até bastante divertidas, como esta do Graciano Saga que se chama Quem é o Papá? Ora, gravou então este tema,

dancei com alegria e esse kuduro com ela. Foi com ela que fiquei apaixonado, do kuduro enamorado. Ai, foi com ela. O kuduro me ensinou em português e pela primeira vez dancei kuduro com ela. Naquela noite no baile diz ela assim: amor, agarra-te a mim e balança o corpo teu. Bem agarrado nessa anca me perdi, com ela eu aprendi, kuduro me enlouqueceu. Eu bailei o kuduro, eu gostei do kuduro. Eu bailei o kuduro, eu gostei do kuduro. Naquela noite no baile diz ela assim: amor, agarra-te a mim e balança o corpo teu. Bem agarrado nessa anca me perdi, com ela eu aprendi, kuduro me enlouqueceu. Kuduro que bate, bate, kuduro que já bateu. Gosto de bailar kuduro, no kuduro dela é meu. Kuduro que bate, bate, kuduro que já bateu. Gosto de bailar kuduro, no kuduro dela é meu. Eu bailei o kuduro, eu gostei. Comecei a gostar do kuduro. E pronto, ouvintes, chegamos ao final do nosso Eclipse Total aqui no canal 1 da Antena Web. A edição de hoje vai trazer outros 3 temas do último trabalho do cantor Graciano Saga. Graciano Saga, então, que faleceu, como já disse no princípio da emissão, hoje, vítima de uma doença fulminante, rara, que afeta, segundo podemos apurar, 1 em 1 milhão de pessoas. É uma média, claro, mas é para ter uma ideia do número de casos que existem, seja uma doença bastante rara. Enfim, é uma doença para a qual não há cura e, portanto, o cantor acabou então por falecer hoje. Vou deixar os últimos 3 temas que nós aqui vamos ouvir hoje. São eles nem mais nem menos do que Amor Sagrado, uma música, mais uma, que o cantor dedica, no caso, à mãe, e que, portanto, é, pronto, é mais uma das músicas relacionadas com a família, relacionadas, aliás, a algo que foi sempre uma característica da carreira do cantor, foi sempre alusões afetivas nas suas melodias. Aqui, à mãe, por exemplo, na música número 6, que se chama Portugal, meu país, eu canto, há mais uma alusão, não aos imigrantes diretamente, mas ao país de onde partem, não é? Ou seja, de onde são nacionais, os portugueses, e portanto há todo esse momento também dedicado em vários discos do cantor ao nosso país, a Portugal, não é? E por fim, uma música que dá pelo nome de Porquê, meu Deus. A música fala, no fundo, um bocadinho daquilo que se vive no país atualmente, não é? Ou seja, uma crise que nos deixa sem esperança, que nos deixa solitários, uma crise de valores acima de tudo. Ele não é mais nesse sentido, é mais nisso que se foca o cantor, que hoje nos deixou. Deixe-me só contar algo. Tive o prazer de estar recentemente no Porto, onde o cantor atuou. O concerto foi grátis. Eu tinha, inclusive, mas confesso que já não tenho essas gravações comigo. Tive, inclusive, a gravação de uma grande parte do concerto que o cantor deu na cidade do Porto. Ele cantou, creio que foi junto à Avenida dos Aliados. Esteve, de facto, muita gente. O cantor realmente teve uma participação interessante. Ele já cantou uma Mansaudade. E foi interessante ver como cantou com o mesmo sentimento, como cantou e como falou, porque aquela música é falada, como já aliás ouvimos aqui, como falou, como ele sentia as coisas. Apresentou uma cantora chamada Celina, foi alguém que ele apoiou, alguém que ele deu a conhecer, e que então, enfim, deram uma força na sua carreira. Bom, nós já temos aqui os discos da Celina, infelizmente também se perderam, bem como algum material discográfico do Graciano Saga, salvou-se o Best Of, do qual extraímos 6 faixas, e o novo álbum, enviado pela editora do próprio cantor, a Espacial, do qual também extraímos outras 6 faixas. É com elas que fechamos esta edição do nosso programa chamado Eclipse Total, que hoje foi inaugurar meia hora mais tarde. Deixe-me dizer-lhe que a partir da próxima semana Miriam Andrade vai ocupar o espaço das 21h30, 22h. Ela então irá fazer parte daqui do grupo Antena Web com o seu programa Soul Mais. O Eclipse Total vai então trazer na próxima semana a abordagem mais detalhada ao disco da cantora romana às 20h30. Eu, Carlos Bonaparte, despeço-me. Aos ouvintes, votos então de uma boa noite. Já a seguida, Sean Klein vai-nos trazer Everything But The Kitchen Sink. Boa noite, ouvintes. Até amanhã. Querida mãe, eu não te esqueço, de tudo eu te agradeço, lindo era o teu amor. Tanto carinho me davas, sem eu saber tu choravas, sofrendo só tua dor. Os anos por ti passaram, teus cabelos branquearam, o teu rosto envelheceu. Agora que te perdi, Santa Mãe, rezo por ti, que Deus te guarde no céu. O amor sagrado é o da nossa mãe, divino adorado, que só nos quer bem. O amor sagrado é o da nossa mãe, divino adorado, que só nos quer bem. Tu estás no meu coração, às vezes tenho a impressão que por mim estás a chorar. Comigo preocupada, minha mãezinha adorada, sei que me estás a ajudar. És a minha companhia, choro da noite e de dia, para dizer que te agradeço. Mesmo que estejas ausente, para mim estás sempre presente. Querida mãe, eu não te esqueço. O amor sagrado é o da nossa mãe, divino adorado, que só nos quer bem. Sagrado é o da nossa mãe, divino adorado, que só nos quer bem. O amor sagrado é o da nossa mãe, divino adorado, que só nos quer bem. O amor sagrado é o da nossa mãe. distante, passo as noites a sonhar. Há muitos anos, longe de ti, meu país. Só Deus sabe a vontade de voltar. Com saudade não consigo ser feliz. Minha terra, minha aldeia é o recordo. A família e os amigos são meu pranto. Quantas vezes sozinho por ti choro. Portugal, meu país, eu canto. Peço a Deus para não morrer aqui. Eu invento coisas para não te esquecer. E assim fico mais perto de ti. Minha terra, minha aldeia é um recordo. A família e os amigos são meu pranto. Quantas vezes sozinho por ti choro. Portugal, meu país, eu canto. Tristeza em meu coração, longe de ti a chorar, Portugal, minha nação. Essa linda criança, inocente e feliz. Porquê estar assim a sofrer se ela só quer ser simplesmente feliz? Porquê anda triste o velhinho sem ninguém, sozinho num banco de jardim? Porquê viver abandonado, sofrendo, cansado, à espera do fim? Porquê, meu Deus, porquê? Essa mãezinha querida que nos deu luz e vida e agora desprezada. Porquê